lágrimas escorrem, tocam minha pele. Desculpa, filho, pelas vezes que eu não vou te ver. É que a vida tá difícil, é triste dizer. Ontem eu não tinha nem dinheiro pro pão. Imagina esse mês o que vai ser da pensão. O que me dói nisso tudo é quando ao telefone você me pede uma visita, um conselho de homem. Às vezes choro só de lembrar da expressão do rosto triste, a visão da sua decepção. Eu sei que às vezes eu sou ausente demais. Eu sei que às vezes com raiva nem me chama de pai. As brigas na escola, um ano de repetência. Na festa de aniversário, mais uma vez minha ausência. Já perdi coisas na vida, já fiz besteira demais. O tempo passa e a lembrança não se apaga jamais. Como foi sua primeira namorada? O seu primeiro caderno, primeiro dia de aula. Sei que palavras não vão fazer voltar no tempo. O que me resta agora é só o choro e o lamento por não estar presente em momentos importantes, o mínimo de atenção por estar sempre distante. Na correria da vida a gente colhe o que planta. Minha semente regada com muito amor e esperança. Cuida da sua mãe, do seu irmão, meu filho. Dorme junto com os anjos, Deus te livre do perigo. As lágrimas escorrem, tocam minha pele. Eu sei o quanto fere toda a ausência, as mágoas que eu sempre te causei. As lágrimas escorrem, tocam minha pele. Eu sei o quanto fere. Te peço perdão, pois eu sempre te amei. Palavras não valem nada, sei que não vai resolver. Não quero te convencer, mas você tem que saber. Há muito tempo guardado um sentimento em meu peito. Misture arrependimento, que é igual desprezo e lamento. Me sinto como uma flor despedaçada sem pétalas. Um louco qualquer, jogando fora das regras. Talvez porque não conheça meu filho, a vida é uma escola. Eu não quero te ouvir contando essa mesma história. Uma caneta na mão, palavras sobre as folhas. As lágrimas são constantes, mas é o que ainda dá forças pra falar, desabafar, se preciso até gritar. Você pra mim é mais que isso, e motivo maior não há pra ser forte, pra ser homem, pra ser pai, pra ser amigo e ter o teu carinho, filho, é tudo que eu preciso. Espero que não seja tarde, preciso te falar. Espero que escute e possa me perdoar. Possa me perdoar. Tocam minha pele, eu sei o quanto fere toda a ausência, as mágoas que eu sempre te causei. As lágrimas escorrem, tocam minha pele, eu sei o quanto fere. Te peço perdão, pois eu sempre te amei. Essa música é dedicada aos meus filhos Derek e Denner e a todos os filhos de pais separados, pois eu sei que meu depoimento transmite o mesmo sentimento de muitos pais que vivem separados de seus filhos. As lágrimas escorrem, tocam minha pele. Eu sei o quanto fere toda a ausência, as mágoas que eu sempre te causei.